Para seus lábios use a verdade. Para sua voz use a oração. Para seus olhos use a simpatia. Para suas mãos use a caridade. Para sua atitude use o perdão. Para seu coração use o amor. E para seus ouvidos, um jardim, um coreto, a música e a saúde. Gentil ouvinte, nosso e-mail para que solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. Mas, vamos nós com música. Ele reside em Embu das Artes. Alô, alô, Embu das Artes. O nosso bom dia a todos. Ele é o nosso gentil ouvinte, que pela vez primeira participa por e-mail, o senhor Manuel Barreto, do acolhedor município Embu das Artes. Ele gostaria de reativar a sua memória com esta composição do Roberto Martins, arranjo do Radamés, o cantor das multidões Orlando Silva dando o recado em Aliança Partida. João Dias, aqui foi o sucessor do saudoso rei da voz Francisco Alves. João Dias, já falecido. João Dias, em arranjo Lírio Panicali, esse tango Noite de Reis. Tudo isto para ele, o nosso gentil ouvinte que participa pela vez primeira e que reside no município Embu das Artes, em São Paulo, o senhor Manuel Barreto, que ainda quer ouvir do Brasinha, em arranjo do Radamés em Atali. Orlando Silva cantando Velho Rio de Janeiro. Nossa casinha que foi bem construída em um jardim todo em flor. Era uma linda corbela florida com sonhos do nosso amor. E hoje talvez por sentir a tua ausência teve uma transformação. Se transformou na cruel residência da minha desilusão. Tudo na vida é mesmo assim. A minha treva já foi luz. Tudo que foi alegria pra mim, hoje tristezas somente traduz. Até a própria aliança que realizou nossa esperança. Quando tu foste, ela tanto senti, que tristonha também se partiu. Talvez por sentir a tua ausência teve uma transformação. Se transformou na cruel residência da minha foi mais querida em toda a minha vida. Eu adorava tanto, de amores me perdi. Fui bom e me senti querido e bom marido. Em homem do trabalho meus dias converti. Depois de algum tempo de unir nossos destinos, nasceu um garotinho, orgulho do meu lar. Feliz eu me encontrava, seguindo meu caminho de chefe de família, honrado em temor. Mas numa noite de reis, quando ao meu lar regressava, descobri que me enganava o meu amigo mais fiel. E ofendido no amor próprio, quis vingar aquele ultraje. Cheio de ira e coragem, sem compaixão os matei. Que quadro, companheiro, não quero recordá-lo. Eu morro de vergonha, de mágoa e de rancor. Eu hoje pesaroso procuro ser bondoso, tentando em penitência meu drama resgatar. Por isso, companheiro, a noite hoje é de reis. Meu filho sapatinhos lá fora colocou. Espera o seu presente, não sabe que a mãe dele, por falso e sem pudor, fui eu quem a matou. Janeiro, do garotinho jornaleiro, da minha infância de ilusão. Rio, meu velho Rio de Janeiro, no céu azul tens o cruzeiro e a proteção do nosso São Sebastião. Qual é outra cidade neste mundo de Deus que tem tantos encantos quanto os teus? Eu guardo na lembrança o acendedor de lampião, meu tempo de criança, minha pipa, meu balão. Saudosa galeria da Avenida Central, rainha do meu carnaval. Violão seresteiro, tu és meu Rio de Janeiro. Encantos quanto os teus, eu guardo na lembrança o acendedor de lampião, meu tempo de criança, minha pipa, meu balão. Saudosa galeria da Avenida Central, rainha do meu carnaval. Quisera ser uma lágrima para em seus olhos nascer, para em seu rosto correr e para em seus lábios morrer. Mas ela está em nossa sintonia. Alô, alô, Pirituba, estado de São Paulo. O nosso gentil ouvinte e remetente Éder Rodrigues da Silva, desta missiva que será tida domingo. Ele reside na acolhedora Pirituba, é nosso gentil ouvinte, o remetente Éder Rodrigues da Silva. Pela missiva, os nossos agradecimentos. Mas vamos nós com música. Ele reside em Ribeirão Preto, a capital do chope, a capital do café. Ele está em nossa sintonia e gostaria de ouvir nesta manhã de domingo o Sr. Laércio Menezes, de Ribeirão Preto, do bairro Ipiranga, Lúcio Alves, talentoso e saudoso. Arranjo do Maestro Vero, Lúcio Alves dá o recado, do bom baiano Dorival Caymmi, esta música feita em homenagem ao Hotel Copacabana Palace. Lúcio Alves cantando Sábado em Copacabana, um sábado no Copacabana Palace. Ainda para ele, o Laércio Menezes, que reside em Ribeirão Preto, em nossa sintonia, do musicista Benedito Lacerda. Arranjo do Fonfon, Chico Alves defende Quem Chorou Fui Eu. Depois de trabalhar toda semana, meu sábado não vou desperdiçar. Já fiz o meu programa pra essa noite e já sei por onde começar. Um bom lugar para encontrar Copacabana, para passear à beira-mar. Copacabana, depois num bar à meia-luz. Copacabana, eu esperei por essa noite uma semana. Um bom jantar, depois dançar Copacabana. Um só lugar pra se amar, Copacabana. A noite passa tão depressa, mas vou voltar lá pra semana. Se encontrar um novo amor, Copacabana. Vim procurar a minha ponta. carta que me foi fatal. Eu me refiro à minha jardineira, que se perdeu no outro carnaval. Vim procurar a minha companheira, aquela ingrata que me foi fatal. Eu me refiro à minha jardineira, que se perdeu no outro carnaval. Para não chorar pela camélia que morreu, foi com a flor esbela pra cidade se perdeu. Não, mas voltou e quem chorou fui eu. Para não chorar pela camélia que morreu, foi com a flor esbela pra cidade se perdeu. Não, mas voltou e quem chorou fui eu. Vim procurar a minha companheira, que me foi fatal. Eu me refiro à minha jardineira, que se perdeu no outro carnaval. Oi, vim procurar a minha companheira, aquela ingrata que me foi fatal. Eu me refiro à minha jardineira, que se perdeu no outro carnaval. Deitei-me então sobre o peito, vieste em sonho ao meu leito. Eu acordei, que aflição, pensando que te abraçava. Alucinado apertava eu mesmo meu coração. Chorinho, mais um intervalo, e na volta conosco, em nosso coreto sonoro, Silvio Caldas, Carlos Galhardo e o rei da voz, Chico Viola.